Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô do Jovem Nerd, eu adoro sábados. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu ainda não enjoei do Gangnam Style. Boa noite, boa tarde, bom dia, bípedes, humanoides, mamíferos superiores em geral. Os melhores prazeres costumam ser os menores, que também são os mais caros. Oh, eu ia falar que os maiores prazeres da vida são de graça, mas tudo bem. Você estaria mentindo. Aqui é a portuguesa e eu concordo com o senhor K. Os menores prazeres são os mais caros. Aqui é o Azaghal e pequenos prazeres estão num copo de chocolate com biscoito Maria. Olha aí, tá vendo? Um cara simples. Uma pessoa é, simples. Tem gente que se contenta com pouco. Vocês são cebosos. Muito bem, né? Já viram? Vamos enumerar e falar sobre os pequenos prazeres da vida, os gratuitos e os caríssimos que almejamos. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de mesa, é Caneladas do Nerdcast! Vamos! E Azaghal, hoje temos um recado da galera da editora Arqueiro, Azaghal! Sim! Uma dica de livro de fantasia que ele quer dar para os nerds, chamado O Poder da Espada, Azaghal. Certo. O livro é o primeiro volume da trilogia A Primeira Lei, do escritor inglês Joe Abercrombie. O livro eu não li, mas é muito bem avaliado. Olha só, a trilogia já vendeu 1 milhão de exemplares no mundo todo. Mas isso não me diz nada. Isso não te diz nada, ok. Já tem direitos de série vendidos para 26 países. Ok. Ok. Também não me diz muito. Também te diz muito, ok. O que te diz? O que me diz, ó, é que no Scooby, que é o povo falando, ele tem 4.3. 4.3, olha, estrelas, de 5 estrelas, né? Tem 37% de avaliações 5 estrelas. Ó. 52% de avaliações 4 estrelas. Muito bom. Sabe quando os caras lançam um livro que tem as recomendações? Certo. De pessoas famosas? Sim. Eles botam lá na capa? Na contracapa, sei lá? Sei. Eu vou ler uma recomendação de um cara aqui, beleza? Ok. Para quem já leu todos os clássicos de fantasia, gosto de indicar autores atuais. Apenas para começar, confira Joe Abercrombie. Você não vai conseguir parar de virar páginas por um bom tempo, eu garanto. Assinado George R. R. Martin. Porra! Não é? Gostei. Não é uma recomendação valiosa? Fico chateado em saber que ele tá lendo livros em vez de escrever o dele. Mas fico feliz por ele ter recomendado. Diferente do George Martin, que você nunca sabe quando é que vai lançar. Certo. Os dois outros volumes dessa trilogia já têm data de lançamento no Brasil. Quando você lê o primeiro, você já pode se preparar para ler o segundo volume, que se chama Antes da Forca, em janeiro de 2014. Ok. E O Duelo dos Reis, em julho de 2014. Então, excelente. Você já sabe, já pode programar o seu ano de leitura. E sobre o que é o livro? O livro, cara, olha só. O próprio autor, ele escreveu um textinho. Ele é uma fantasia épica, ok? Certo. Isso aqui, nerds estão acostumados. Mas ele falou assim, fantasia épica é sempre a mesma coisa, não é? Tem um mago rabugento, um guerreiro mortal, um nobre arrogante, uma garota interessante. Todas as pessoas estão concentradas em uma missão misteriosa que consiste em levar uma coisa tal para um lugar... E todos são feitos de papelão, ele diz a personalidade das pessoas. Ok. É provável que apareça um Senhor das Trevas ou algo assim. Todos falam como coadjuvantes de uma novela ruim. Todos lutam como coadjuvantes de um filme de ação ruim. Em algum momento, alguém revela uma profecia e surge um menino do interior, descendente de uma linhagem misteriosa. Anyway, ele fala assim que ele, como autor, ele não queria ler isso mais uma vez. Certo. Respeito aos clássicos, mas chega, né? Tá bom, a gente já viu essas histórias clássicas. Ele quer ler um livro de fantasia com brutalidade, crueldade e humor da vida real. Legal. Né? Um livro que o bem e o mal seja uma questão de ponto de vista. Oh. Assim como no mundo real. Ele quer que o diálogo soe com pessoas de verdade conversando e que a ação pareça com pessoas de verdade lutando. Excelente. Então, esses são Interessei. Aspectos. Não é interessante? Interessei. Eu agradeço, inclusive, a editora Arqueiro por ter mandado uma cópia pra gente. Vou ler. Muito bom. Me interessei mesmo. Muito bom. Então tem link aí pra, se você quiser comprar, por favor, já reserve o seu O Poder da Espada. Do e... Joe Abercrombie. Abercrombie. Tem uma loja elogiado com esse nome? Não tem uma loja? Abercrombie. Eu acho que tem uma loja com um nome parecido, pode escrever. Mas não é a loja, é o autor. É o autor. Então aí, garanto o seu O Poder da Espada, indicado por George R. R. Martin, bem avaliado no Scoop. Muito bom. Virando boa seriado e vendendo horrores. Boa compra, boa compra. E já que estamos falando de livros, Azaghal. Sim. Nós temos uma novidade da Nerdstore. É verdade, jovem nerd. Finalmente, vocês pediram e finalmente... Os protocolos Blu-ray estão de volta, Azaghal! É isso aí! Na verdade, eles estão chegando no nosso depósito, terceirizado agora, em algum momento dessa sexta-feira. Dessa sexta-feira. Então, se você está ouvindo na parte da tarde, provavelmente já chegou. Certo. Se você está ouvindo na madrugada, pela manhã, deve estar sendo descarregado do caminhão em pallets para dentro do estoque. Mas aí a pessoa tem que ir na Nessor ver se a gente já liberou, é isso? É, mas sexta-feira, depois de meio-dia, uma da tarde, com certeza vai estar lá. Olha, então, protocolo Blu-ray de zumbis... São vocês que estão enchendo o saco, enchendo a minha paciência no Twitter. No Facebook não, porque eu não leio nada que vocês escrevem, que meu Facebook é privado. Mas no site, nos e-mails, vocês estão enchendo a paciência. Tá aí, de olha volta. Tanto o protocolo Blue Hands Alienígenas, sim, escrito pelo Eduardo Spor com a nossa coautoria, quanto o protocolo Blue Hands Zumbis, muito escrito bom por Abufobia, com nossa consultoria e a curadoria do Blue Hands. Olha aí que beleza. Então complete sua coleção e prepare-se pro final do ano, pro terceiro livro desta saga. Muito bom. Nerdstore.com.br, nerd. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, armazenamento de informações, você pode pular diretamente para... 21 minutos e nada, como folgar na sexta. Muito bem, Azaghal, nós queremos dar os parabéns porque este episódio do Nerdcast é o 50º episódio editado pelo nosso querido Léo Lopes, Radiofobia. Olha, então significa que Léo Lopes está editando há quase um ano. Exatamente, vai fazer um ano aí, daqui a 2 semanas, eu acho. É, não teve interrupção. Não tem interrupção, verdade. Essa é uma das grandes vantagens do Léo Lopes. Léo Lopes, exatamente. Agora é non-stop. Muito bom, cara. Léo Lopes, parabéns. Aliás, cara, que qualidade. Eu quero dar aplausos para o trabalho de Léo Lopes. Nem tanto, mestre. Parabéns. A qualidade do Nerdcast continua espetacular, cara. Exato. O Nerdcast foi tão difícil da gente se desprender, né, da edição do Nerdcast, que a gente tinha um zelo tão grande, a gente era super cri-cri com o Nerdcast, tanto que o Léo ainda Lopes, somos. Ainda somos, né? A gente ainda faz a revisão, mas o Léo Lopes manda muito bem, cara. Sim, sim. Tem vezes que a gente fala assim, Léo, não precisa fazer nada, tá pronto. É, cara, tem vezes que o trabalho tá mais fácil. E a gente era tão cri-cri assim, que a gente, no início, a gente não falou que o Léo estava editando. Então você talvez ache que faz menos de um ano, mas é porque ele editou alguns meses sem a gente falar nada. Três meses, cara. Isso. E não falamos nada, ninguém percebeu nada. Olha aí o aval de qualidade do cara. Muito bom. Muito bem, Léo Lopes. Parabéns. Muito obrigado pela sua competência. Os nerds todos agradecem. Quem fez aniversário há pouco tempo também, no Jovem Nerd, foi o Guilherme Camilo, o Senhor Sky Nerd. Oh, muito bom, seu Guilherme Camilo. Parabéns, cara. Um ano de casa. Um ano como funcionário. Muito bom. Do Jovem Nerd. Como foi isso? Engordou? Todo mundo que trabalha pra ele engorda. Todo mundo engorda. Ih, rapaz, um ano ele vai ter que tirar férias agora, hein? Não. Nós somos empregadores e tem carteira assinada, não é um prestador de serviço. Sim, o Guilherme, isso. É, o Léo Lopes é um prestador de serviço, contrato assinado. Exato. Não existe vínculo empregatício. Agora, com o Guilherme a gente ainda pode segurar as férias dele por um ano. Coitado, cara. É verdade, as férias dele só vem... A partir de agora ele pode tirar férias. Ele tem um ano ainda. Um ano pra combinar. É. Então, fica tranquilo. Parabéns, de qualquer maneira. É, excelente. Vários nerds apontaram uma canelada do Blue Hand, dizendo que o Ultraviolet, citado no Blu-ray, que a gente falou, lembra? Do Ultraviolet, do sim, Hobbit? Sim. Não é um formato de mídia física, mas sim um serviço de filmes na nuvem. Ah. Olha aí. Aliás, o primeiro a falar sobre isso foi o blog do JC, que sabe tudo disso, e ele explicou muito bem, até tuitei o link dele. E tem um vídeo aí também, se você quiser ver. Marco Gomes mandou também o SMS. Ele adora... Ele adora. Adora aparecer. Vários fãs dos discos de vinil morderam a testa de raiva com as declarações do Blue Hand de que CD é melhor do que o LP. Mas, segundo aqui o Slave Roboto, o Mal Roboto, nenhum conseguiu provar tecnicamente que isso não era verdade. Ah, rapaz! Então, você vai provar tecnicamente, é só você ouvir. Você bota um, você bota um LP, é assim, ó. É esse o som que você escuta no LP. Isso. É legal, é legal. O Marco Gomes falou pra mim que ele gosta do som do LP, não é pela qualidade. Ele gosta porque ele é um hipster. Ele gosta de andar de bicicleta sem freio, de tirar foto com máquina mofada e de ouvir música estalando. Máquina mofada. Excelente. Muito bem, encontros Skynerd. 11º encontro Skynerd BH. Aniversário do encontro. Cara, parabéns. A galera de BH tá, eu acho que é a única que continua ativa, hein? Muito bom. Era uma galera fazendo encontro. Acabou? Acabou isso? Eu não sei. A galera andava... Tinha uma galera lá do Nordeste também. Sempre tinha de encontro lá. E aí, cadê? Cadê a galera? Bem, temos Cozinha dos Nerds. Fizeram brownie de 8 mil calorias. Olha aí. Por tio Sam. Brownie de 8 mil calorias. Parabéns. Seu Gás agradece. Nerd KC de Agulha, salvando vidas. Álvaro Sidrin e Rômulo Guimarães de Oliveira. Muito obrigado. Doaram sangue. Isso. E botaram suas fotos na escadinha. Muito bom. Muito obrigado. Arte dos fãs, uma cacetada. Vamos destacar as mais legais. Se a sua não tá nessa lista, ela não era tão legal assim. Não, não era mais legal, mas ela é legal. Oh, ok, é, tá bom. Tem legais que a gente não vai destacar. Nerdcast 377 por Jânio Garcia, que faz sempre as charges do Muito Nerdcast. Bom. O Fagner Florentino não fez uma arte, ele simplesmente fez uma comparação entre o Mike do Breaking Bad, não tem spoiler aqui, fica tranquilo, e o Paulo Coelho. Eles são realmente muito parecidos, cara. Parabéns, cara, você ter visto isso. O Miguel Zupo fez uma... Eu não sei se é uma ilustração ou se é uma manipulação, mas ficou muito foda, comemorando o aniversário da Cozinha de Jack. Animal, cara. Inclusive, já mandei por e-mail pro nosso amigo Tucano, muito que quer se chamar de Jack. Muito bom mesmo, cara. Irado. O Guilherme Martins fez uma tela, né, uma vinheta do Chutando Balde. É produzido pelo SBT. E você tem que prestar bastante atenção, ficar olhando os 10 segundos. Isso. Pra você ver os detalhes. Exatamente, exatamente. O Vinícius Vicentini fez o Jovem Mundo Canibal Nerd. Ficou irado, cara. Irado, maneiríssimo, cara. O Leandro Marques de Almeida continua com a arte do cosplay. Fez a parte 5 agora. Muito bom. Eu acho que essa arte do cosplay é legal, que me lembra os velhos tempos de Amazing Pixel e Jovem Nerd. Lá nos idos de 2002, com as fotos montadas. Montagem zoando o outro. É. Muitos contos do Skynerd. Vou falar aqui, mijar sentado por Lucas Rodrigues. Ok, seu foco tá importante. Você tá com o foco bem afiado. Tem também a história da infância de Teoc. Teoc. Deve se ler assim, né? O Paulo Omar, muito isso. Obrigado. Além de vídeos enviados com teste de resistência de maçarico do SSD, a apresentação do Laserdisc, o futuro do cinema em casa, vale a pena ver esse vídeo. Nossa. Excelente, a marcha imperial feita com drives de disquete, muito maneiro. Lucas Monteiro, 22 anos, estudante de Engenharia Florestal, Belém, Pará. Alô, nerds! Há uns anos, quando eu comprei meu primeiro HD externo de 1 TB, eu estava conversando com um amigo justamente sobre quando a tecnologia do armazenamento evoluiu. Rapidamente, a conversa tomou o rumo do armazenamento. Falávamos da época do disquete de 1.44 MB e como eles eram inconvenientes, barulhentos e pouco confiáveis. Fizemos uma espécie de flashback do armazenamento até citar que para conseguir carregar informações que tínhamos em 2 pendrives, flash drives, que estavam nos nossos bolsos, somando 6 GB, iríamos precisar de muitos disquetes. Então eu disse, quantos disquetes são necessários para ter 1 TB de armazenamento? Ok. Bom, fizemos o cálculo e aí segue abaixo. Um HD de 1 TB equivale a 728.178 disquetes, rapaz. Isso mesmo. Caraca, isso dependendo de onde você vê, né? Porque quando você compra um HD de 1 TB, ele nunca tem 1 TB mesmo, né? É, ele tem um pouquinho menos, né? Isso. Mas também o disquete também tinha um pouquinho menos, então tudo bem. Pra ficar mais completo, ele continuou o cálculo. E ele falou, como um disquete pesa cerca de 32 gramas, pra 1 TB equivale a 23 toneladas de disquetes. Caraca. Já pensou, cara? Muito bom. Equivalente a 23 Fiat Palio. Olha aí, ainda fiz a propaganda. Ou ainda, é o mesmo que 5 tratores e meio do Massey Ferguson Agrícola. Eu não, essa referência não, né, não ajuda a gente. Agora embala Juquinha e embala, né? Quantas balas Juquinhas? Quantas balas Juquinhas daria? Ou gols brancos, gols mil brancos? Bom, em relação ao tamanho físico, um disquete tem mais ou menos 9 por 9 centímetros, ou seja, um tera em disquete seria equivalente a 5.825 metros quadrados, que dá cerca de 81,5% de um campo de futebol padrão. Caralho, bom, não. Cara, bom, ele gosta de fazer cálculos, então é isso. Leonardo Pinheiro, 28 anos, estudante de engenharia elétrica, Rio de Janeiro, RJ. A discussão sobre vinil versus CD foi definitivamente resolvida para mim há um tempo atrás, em uma aula de faculdade. O professor provou que não existe diferença entre um sinal analógico e digital, desde que seja satisfeita uma simples condição matemática. É o teorema da amostragem de Nyquist, muito importante na área de processamento de sinais. Um resumo dela é o seguinte: se as amostras forem tomadas a um valor de frequência que seja duas vezes o valor da frequência máxima original, se garante que as informações contidas no sinal digital serão as mesmas do sinal analógico original, sem absolutamente nenhuma perda. Ó, olha aí. Mas é lógico que pegar um vinil do Led Zeppelin e colocar na vitrola possui uma carga emocional muito maior do que simplesmente tocar uma MP3 comprada na internet. Depende. Carga emocional pra você que tem 28 anos e que já pegou um vinil na mão. Exato. Na sua infância e adolescência. Agora, quem não sabe o que é vinil, não existe carga emocional. Não tem. Então pra ele aquilo ali é um lixo. É uma bolacha. Uma bolacha de lixo. A não ser que ele seja um vintage. Tipo Marco Gomes. Tipo Marco Gomes, exatamente. Aí ele gosta de cheirar o vinil, essas coisas, botar lá e tal. É a minha galera do papel. É a turma do papel, é acumuladores essa porra. É a galera que gosta de cheirar as coisas. É, exato, né? O cara tem que cheirar o livro, cheirinho tem que sentir livro, o peso do livro. Cheirinho do vinil, Boa sorte pra vocês aí no passado. Alexandre Nogueira, 31 anos, gerente de projetos Curitiba, Paraná. Olá, queridos nerds. Para começar, gostaria de agradecer pelo fantástico Nerdcast. O Blue Hands, na verdade, deve ser um supercomputador secreto desenvolvido por vocês, com vários petabytes de armazenamento. Coisa impossível uma única pessoa conhecer tanto de tantos assuntos. Alguma coisa ele chuta, né? Ele tá descobrindo isso. Mas é o Blue Hands, né, cara? Não é à toa. Quando a Zagal iniciou o Nerdcast dizendo que o corpo dele armazenava informação, na hora eu lembrei do armazenamento de dados em DNA, assunto que já vem sendo estudado faz um tempo. Segundo um artigo que eu li recentemente, com um link que ele mandou aqui, inclusive, 1 grama de DNA pode armazenar 2.2 petabytes de dados. Olha aí. Acredite quando eu digo que isso é realmente muita coisa. Caraca, olha aí. O cara tá fazendo conta de disquete e 1 tera? Exato, olha aí. No ano passado, cientistas da Harvard Medical School conseguiram sintetizar fragmentos de DNA utilizando uma impressora inkjet sobre uma superfície de vidro, segundo o artigo. Eles foram capazes de fazer testes de armazenamento de um livro no DNA e recuperando as informações com sucesso. Caraca. Caraca, maluco. Olha, será aí que no futuro nós vamos ter HDs orgânicos? Porra, isso é uma parada maneira pra ficção científica aí. Dá umas... Caraca, imagina... Porque ele falou aqui que 1 grama de DNA tem 2.2 petabytes. Imagina como isso vai reduzir o peso dos mobiles. Sério? Imagina um celular, um smartphone, onde não precisa ter o SSD ou o disco, né? Ele vai ter um grama. Isso, muito bom. Diz DNA e vai, puta, muito bom. Excelente, né? Olha o Google Glass aí, bombando. Tem aqui o link para a matéria DNA The Ultimate Hard Drive. Muito bom. Jorge Scaran, será que é parente do Guilherme? 18 anos, estudante universitário de game designer, recepcionista bilíngue. Olha aí. São Paulo SP. Boas, caros nerds. Ao ouvir o último Nerdcast, me lembrei na hora de uma mídia e aguardei por vocês citarem ela. Como não fizeram, resolvi mandar esse e-mail. Assim funciona. Bom, o nome da mídia é Holographic Versatile Disk, ou HVD. Olha aí. e a capacidade dela para explodir a cabeça de vocês é de apenas 3.9 terabytes com velocidade de leitura de 1 gigabyte. Caraca, como assim? Após essa explosão de cabeça, vem mais uma. Aí ele pergunta, como ele faz isso, o HVD? E ele mesmo responde, hologramas. Um DVD, um CD ou um Blu-ray utilizam do sistema de gravação por pontos numa fina camada, como dito pelos Nerdcasters. Já no HVD, enquanto um dos feixes é responsável pela localização pontual dos dados no espaço do disco, similar ao disco convencionais, um segundo feixe inclinado é responsável em produzir uma imagem holográfica. Caraca. A interferência luminosa destes dois feixes é armazenada em um material sensível à luz presente no disco. Caraca. Um disco destes pode armazenar até 11.900 horas de vídeo em uma qualidade equivalente à de um DVD atual. Isso dá quase um ano e meio de filme e o melhor de tudo, HDV não é gigantesco. Ele é pouca coisa maior que um DVD e totalmente dourado. Ele mandou uma imagem em anexo. Olha aí, maluco. Será que essa é a próxima mídia? Não HVD? Sei. HVD? HVD. Sei. É, olha aí, cara. Essa mesma tecnologia poderá ser utilizada em HDs ou flash drives. Ou seja, poderemos ter um disco rígido de até 200 terabytes em 2 anos. Aí, com uma velocidade de leitura extremamente superior à atual. Caraca, maluco. Muito bom. Porra, impressionante. Aí. Mas eu fiquei mais impressionado com a parada de DNA. Porra. Qual é a velocidade de leitura do DNA, né? Exato. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ai, que horror. Essa é a música. O que é essa música? É a letra mesmo? Isso é um samba? É. É, a tristeza... Samba, né? Nossa, não. Como é que é? Como é que é essa, cara? Tristeza não tem fim. Hã? Puta que pariu, realmente, né? Assim, a tristeza nunca vai ter fim. Nunca. Ele tá fazendo... Mestre Zezinho, uma nota. É Vinícius de Moraes, pelo amor de Deus. Ah, desculpa. E aí, quer dizer, isso diz o seguinte, o default da vida é a merda. A merda. A configuração padrão que vem de fábrica é sempre na merda. Ai, a gente tem que buscar sair da merda com pequenos prazeres da vida. É verdade, a gente tem que estar sempre buscando a felicidade. Buscando, né? A felicidade. Ela não vem na nossa porta. Não concordo. Depende, porque olha só, eu, por exemplo, acho a rotina uma merda, mas tem pessoas que gostam da rotina. Ah, eu gosto da minha rotina. Minha rotina me dá prazer. Acho insuportável, a vida entra num ciclo finito onde você acorda e morre. Ah, eu tudo gosto. Mais perde sentido. Sabe o que eu mais gosto? Do meu sofá. Adoro ficar lá de pijamão de flanela no meu sofá. Aquele pijamão que engorda 30 quilos. Comendo biscoito, vendo TV. Olha que vidinha. Pequenos prazeres mesmo. Ué, mas é isso. Adoro meu isso sofá. É um pequeno prazer, exatamente. Foi um investimento aquele sofá. Viajar pra Paris não é um pequeno prazer, é um grande prazer. Eu sabia que um babaca quer falar isso. Eu não vou fazer o pó do sol. Fazer um piquenique inesperado no Jardim do Louvre é um pequeno prazer. Ah, começou. Começou o nojo. Caralho, eu ia dizer que um pequeno prazer na minha vida é comer macarrão com carne assada no boteco. Desculpe, hein? Mas olha que engraçado. Quando eu falei que pra mim prazer era comer chocolate com biscoito Maria, me jogaram pedra. Aí quando eu falo que é fazer um piquenique inesperado não sei aonde, aí eu sou escroto. Não, mas peraí, tá sendo pedante. Peraí. Ou então eu sou um pobre fudido ou um escroto pedante, é isso? Isso, por aí. Fazer uma papa de biscoito asquerosa e dizer que é pequeno prazer é nojento. Mas, gente, quando vocês comem uma coisa que dá prazer, vocês não sentem um arrepio na cabeça? O quê? Eu não, sinto isso. Eu sinto quando eu saio na rua e tá frio. Não! É sério, ó. Quando eu como banana amassada com calda de chocolate, eu sinto um arrepio na minha nuca. Olha! Vocês não sentem isso, não? Isso é o teu corpo gritando pra você parar. Eu tô falando sério. Vocês não têm isso, não? Não sei, não. Depende da banana que tu come. chocolate é perigoso, essa banana, hein? banana passou. De chocolate. Eu disse banana amassada, Gustavo. Olha o coitado do Jovem Nerd. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Vamos ser frangos. Biscoito Maria com chocolate é uma bosta. Não é, Fred. Não é. Você gosta de... Eu vou te perguntar uma coisa. Você gosta de torta alemã? Gosto. Porque é o meu princípio. É verdade. Exatamente. A mesma coisa. Você gosta do pavê que o pessoal chama de pavê de pobre? Que é com biscoito Maria? Sim. É a mesma coisa. Não é, Felipe. Sabe por quê? A torta alemã, ela tem a tendência... Pra começar, a ascendência dela, a germânica, já melhora. Segundo... Mas que... se você for na Alemanha e fala, eu quero uma torta, porque... Alemã, o cara não vai te dar uma torta alemã. Ah, você fala, eu quero uma torta. Ele não vai te dar uma torta de biscoito Maria, que essa merda nem existe. Na Alemanha. Ele pode te dar uma torta de biscoito Fraulein, talvez. Fraulein. Olha só. A torta alemã tende a ser sólida. Você mastiga. Não, aquele biscoito... O pavê tende a ser sólido. Você mastiga. Olha, não é crocante. Aquela porra daquela papa que você faz... Que nojento. É um nojo. Parece que vomitou no copo e tava comendo que nojo. Vocês estão depreciando meus pequenos prazeres. Eu vou provar pra você como o negócio é apetitoso. Vai agora fazer na casa do Fred uma papa nojenta. Ai, que nojo. Cheguei. Dirige 35 quilômetros pra fazer aquela papa nojenta. Primeiro você pega e bota o biscoito Maria, acomoda o biscoito Maria no copo com leite e chocolate a gosto. Puta, que lindo. E aí é claro que o biscoito todo vai absorver o líquido e vai ficar meio nhé, né? Meio molinho. Bem nhé. Aí é que tá o segredo pra dar a graça, porque você vai botando novos pedaços crocantes. Que nojo. Cara. Vômito com crocante em cima. Então o negócio, ele não tá... Sabe qual é? Ele vai se reciclando e vai ficando cada vez mais sequinho, porque mais biscoito que você coloca, e ele vai absorvendo mais líquido. No final é uma torta alemã, é um pavê. É um pavê no copo. Ai. No final são 500 calorias por colher. Tá tudo bem. Olha, numa boa, não me erra a mão não, mas me parece uma merda. Não, é uma merda, com certeza. Você acha, você se sente bem sentado no sofá com aquele seu sapatinho de monstro que você comprou em Nova York? Olha aí, olha aí, que metido. Aquela cuequinha rajada, aquela preta e prateada, lembra? Parece uma zebra gigante. Pra começar, essa bermuda que comprou foi o senhor, não veio me incriminar com as suas pederastias. Aquela cueca assim, parece uma zebra de metal. Com a camiseta do Homer, com aquele pote dessa papa. Se isso te faz bem, se você se sente à vontade, se isso te alegra, cara, muito bom, pode me incluir fora dessa. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Comer o que se gosta quando você está com muita fome é um pequeno prazer. É um pequeno prazer. Prazer. Sabe que é um puta prazer? A portuguesa vai dar um ataque agora. Dia de calor foda. Sede do caralho. Aí você fala assim, garçom, vê uma Coca-Cola bem gelada. Olha aí, olha aí. É um pequeno prazer. Todo o processo. Você abre a garrafa, aí sai aquela magia. Sabe aquela fumacinha branca que sai da Coca-Cola? Você abre magia. A felicidade. Abre a felicidade. Aí faz aquele... Tss. E... Aquele som já te deixa, né, num estado alterado. Fala, ah, vem coisa boa aí. Vem. Aí tu bebe e solta o gás pelo nariz. Aí fica com o olho marejado de emoção. É muito bom. Eu, particularmente, prefiro Guaraná. Ah, eu também. Eu até concordo com isso tudo que você falou. Desde que você troque a Coca-Cola por Guaraná. Eu troco isso tudo por um suco. Sério. Eu não sinto prazer com refrigerante. Faz mal. Uh-huh. Nossa, que prazer gigante. Câncer em lata. Ah, que bom. A gente tem que morrer de alguma coisa. Outro dia, eu tava andando, voltando hoje do Alemão. Tinha lá um super interessante. A cara de um japinha. Este pequeno asiático vai viver 120 anos. Aí eu olhei e falei, caguei. Se eu chegar aos 100, tá bom, amigo. Se eu chegar aos 50, tá bom. Ai, gente, eu tô tomando magia negra todo dia? Não. Olha só, aos 100, eu acho que a gente chega porque a tecnologia já evoluiu o suficiente pra daqui a 30 anos começar a trocar as coisas. Porra, mas no ritmo de vida que a gente leva, se a gente chegar aos 100, nossos pequenos prazeres vai ser respirar sem um aparelho, né, cara? Ai, que horror, gente. Não deixa de ser um prazer, né? Ai, que horror. Ai, gente, que horror. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Vou falar um prazer do Jovem Nerd aqui. Meu Deus. Não, não é nada, não. Olha aí. Eu, Jovem Nerd, tenho prazer em tirar foto, né? Ele né, tá com esse hobby aí. Aí ele tira foto de textura, de tijolo, de chão. Mas do Jovem Nerd também tem esse prazer. É, tem. Não, ah, multiplicado por 10. Quando a gente viaja, é um inferno, porque ele manda eu afastar, porque ele não me quer nas fotos, e aí ele quer a paisagem, o castelo. É verdade. São 20 fotos de paisagem. É verdade, hoje na Vieira e a portuguesa já vimos. Ágata, chega pra lá! Aí, nesse sai caso, da frente! Eu tô tirando a foto da paisagem, mas, porra. E aí, sabe o que acontece com essas fotos? Nada! Os nossos porta-retratos de casa são vazios ou tem fotos de outras famílias genéricas. Aquelas que já vêm no aquelas que já vêm no portuguesa. A gente tem lá um casal com um bebê, um atletão de bicicleta. Porque eu não tive tempo de organizar as fotos, de tirar foto em rol, tem que mexer na foto antes de mandar imprimir. Não tem nada. E aí que a minha avó ficou com pena, me deu uma foto da minha infância, que tô eu e a Andrea com mullet gigante. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, tem piedade de nós. E eu botei lá, não vou entrar. Eu vou arrumar as fotos. Você assistiu o Nerd Play, era a entrada, você viu o porta-retrato sem fotos. Ah, não. É verdade. É horrível. Ou da família genérica. Eles são tão bonitos, estão bem lá. Que coisa. Ô, Agatha, olha só, isso é normal. Isso eu também sofro com desse mesmo mal. Eu gosto de fotografia. Sempre que posso, fotografo. Só que talvez ele já esteja nesse momento. Se não está, vai chegar. Chega um determinado momento que você tem tanta foto que você não conseguiu mexer, que você abre mão. Você fala, foda-se. Ah. Um dia. Eu vou continuar fotografando, porque um dia eu vou conseguir alterar, vou conseguir imprimir. Um dia. E aí, amigo? Já era. Câmera digital é isso aí. Cara, pois é. Quer mexer, gente? Posta no Facebook e acabou. Não, mas a gente foi na casa do Fred e tinha lá umas fotos no quadrinho, as fotos bonitas. Olha aí, a grama do vizinho. Aí, ó. A grama do vizinho. É. Lá em casa também tem. Lá em casa também tem. E não é nada trabalhada, não, meu filho. É tudo natural. É foto natural, é. Eu, inclusive, eu parei com essa palhaçada de máquina gigante, comprei uma máquina pequenininha, máquina de Lego, fico olhando no visor pra bater foto. É, pena que ele toma essa decisão uma semana depois de comprar a máquina caríssima, né? Não. Olha os pequenos prazeres. Agora eu não quero mais, né? Parada tinindo. Vou vender a máquina, vou pagar a nova, vai sobrar dinheiro pra uma Coca-Cola. Pra uma magia negra. É. Olha só, tem uma loja aqui no Rio que compra, hein? Eu vou vender na internet, autografado. Tá bom. Talvez você ganhe mais, então. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Um outro prazer do Jovem Nerd. Jennifer Lawrence. Agora tudo fica um pito no lixo quando vê essa menina. Quando ele vê ela, ele abre um sorriso. Aí quer ver todos os filmes com ela. Olha a Jennifer Lawrence. Aí fica lá vendo em looping o vídeo dela no Oscar. Ela caindo no Oscar. É um pequeno prazer. Que chega às 3h30 da manhã no escritório e tá ele botando no Google. Jennifer Lawrence. Não, também não. Né? Não, e tem um outro. Tem foto da Jennifer Lawrence em casa? Não. Deve ter. Não, e tem um outro pequeno prazer dele, que tem uma vlogueira americana, que é a Kate, que ela realmente é uma gracinha e tal, ela é toda fofa e tal. E aí, ele é apaixonado por ela, mas ele não admite, então... Caraca, que inferno é isso? Apaixonado, ele tá fica maluco. Vendo ela... Eu mudou o tema do Nerdcast pra relações abertas. Aí. Mudou para desabafo. Não, mas assim... Eu não tenho marido. Pequenos prazeres da vida, né, amigo? E o vlog dela, sabe, é inútil. Tipo, ah, eu estou no supermercado, olha o que eu comprei. Água, alface. Olha, agora eu estou, sei lá, na minha casa, brincando com... Eu falei, eu vou fazer um vlog pra você. E você não precisa mais ver ela. É, vai ter audiência zero. Vou fazer um vlog, eu vou ao mercado. O vlog da Agatha, ela sentada no sofá com um pijama que engorda 100 quilos. Comendo, sei lá, banana com chocolate. Mas eu vou fazer, porque ele gosta dessa rotina. Olha só o desabafo. Casal que tem que se comunicar via internet. Que horror, né? Nessas horas de ver. Não tem mais diálogo em casa. É o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Vai vender uma imagem errada da parada. Não, peraí. Ela sabe, a gente fala disso. Eu mostro pra ela as paradas, ela sabe. Ela é gosta. Que é pra humilhar, né? Não, ela gosta. E ainda depois diz que a mulher não tem cara de... Novinha. É, depois... eles pra mim. Como é que é? Eu, porque eu falei, poxa, eu não passo por 25. Todo mundo diz, passa. Mas ele, não, ai, senhora Jovem Nerd, não força a barra. Você tem cara de 30, tá bom. Fala, já passou por 25, aos 15 anos. Caralho. Ele fala? É, ele fala que, não, que já é meio forçação, que eu tenho cara de 30 anos. Puta né? merda. Alexandre, olha só. Quer dizer, ninguém pode brincar mais, não. Não pode brincar. Não, por mais honesto que você queira ser, menos. Azaghal que não é besta. Azaghal diz que eu tenho cara de 15. Agora ela dorme de trancinha? Dorme de colegial. Eu dou de trancinha pra não embaraçar o cabelo. Pocahontas. Vai dormir Pocahontas. Um pequeno prazer que todo mundo tem, mas que ninguém admite. Eita, ferro. Falar da vida dos outros. Isso é todo um... mundo adora. Não é falar da vida dos outros, é falar mal. Não tá sabendo se expressar. Por que o ser humano tem essa necessidade, né? É pra se sentir melhor. Ai, que horror. Outro dia eu tava lá portuguesa, vendo a foto do David. Olha, não mudou nada, a mesma coisa. Que vidinha! Que vidinha, mais ou menos. Não sei que lá. Foi mesmo. De quem? Facebook. Que horror! Pra que serve o Facebook? É pra isso. Que vidinha, mais descobriu, ou menos. Aí descobriu que o. Um antigo amigo do Jovem Nerd casou e não convidou ele. Oi, melhor amigo. Eu falei, caraca, casou e não mandou convite. Ah, não, tudo bem, eu falava com ele já faz algum tempo. Ele foi teu padrinho de casamento há 5 anos atrás. É. Já eu, depois a gente não falou muito mais. Muito tempo, mas convite. Podia ter mandado um convitinho, pelo menos. Eu também acho, cara. Com a mágoa. É. Não, eu... Vocês, ficou com vocês, eu tô tranquilo. Eu não tô com mágoa, não. Eu só quero falar mal mesmo. É, eu também. Eu só quero envenenar o mundo. Eu só quero... O Azaghal tem um pequeno prazer da desgraça alheia. Ele fez uma pegadinha comigo numa viagem que a gente fez. Que foi, tá, porque ele adora ver a desgraça alheia. Caraca, foi muito engraçado, seu foi maneiro. A gente tava de carro, parei na recepção do hotel pra eles irem buscar encomendas, verem o que tinha lá na recepção e tal. E aí fui estacionar o carro, né? Em frente à recepção. Só que tinha no estacionamento um carro idêntico ao que nós tínhamos alugado. Você não tá entendendo? Era o mesmo carro. Idêntica. Só que com outra placa. Da mesma cor. E porque esses carros alugados, os caras normalmente compram uma frota gigante, né? Do meu modelo e tal. E o carro que tava estacionado, que era idêntico ao nosso, tava com luzes acesas. Né? Ele chegou, estacionou, o motorista saiu e o carro ficou lá. E ligou o pisca-alerta, igual a gente. Caraca, o que eu fiz? Eu saí, fui me esconder no cantinho, com o carro, né, claro. E a gente ficou olhando de longe eles voltarem. Eu ainda falei, Azaghal, esconde o carro atrás da moita. Eu falei assim, não precisa, eles vão ver esse carro e vão ir direto nele, não vão ficar procurando outro carro. Não, né? Não. Cara, não deu outro, daqui a pouco sai a senhora Jovem Nerd. Aquela corrida que você, é a mesma velocidade que estivesse andando, é só uma coisa psicológica, saltitante. Veio saltitante e puxou a porta do carro. Quando ela deu, cara, a nossa visão do fato era ela abrindo a porta e ficando congelada. Olhando. Eu achei que eu tinha morrido, não sei, porque eu abri a porta do carro idêntico e tinha uma velha com 2 crianças, sabe? E o carro do Azaghal não tava ali. Aí eu fiquei falando inglês, me desculpa, eu tenho o mesmo carro, não sei o quê. Ai, que loucura, ai, que delícia. Pequenas trolladas são prazeres. Ah, isso é muito prazeroso. Aquela trolada que eu dei das notas fiscais que a gente mostrou no Nerd Office, cara, foi algo que me deu muito prazer de fazer. Cara, ele teve o trabalho de tirar cópias coloridas. Mas aquela que eu fiz? Quando a gente, a loja, né, ainda emitia a nota manual, não era ainda a nota eletrônica e tal, a nota é emitida em vias, né, e aí a gente ficava com papel rosa, certo? Cara, eu fui no escritório vários dias de madrugada, xerocar várias notas fiscais em papel rosa. Eu comprei papel chamequinho rosa, rasguei tudo e no dia da festa de Réveillon que a gente filmou pro Nerd Office, falei, gente, toda festa de Réveillon tem que ter papel picado, né? A tradição do Brasil, jogar, sujar as ruas, papel picado pela janela. E aí eu peguei a caixa que tava escrito gigante, notas fiscais. E abrir, vamos jogar já, ali o papel, nossa, tá tudo pronto. Esse cara desesperado. É, cara. de meses, notas de ficar todas rasgadas. Pô, muito bom. Elas acharam que iam presas, foi muito bom. Tá registrado no Nerd Office. Você vai chegar a polícia aqui. Senhora Jovem Nerd, onde estão os recibos, as latas? Levando a gente no camburão. Eu não peguei, cara, meu diploma até hoje. Depois tem um link aí pro Nerd Office, que com essa trollada realmente me deu muito prazer, cara. Então, mas zoar as pessoas é algo que me faz bem. Olha aí. Ver o desespero dos outros me faz bem. Que horror, nossa senhora. Olha a chuva de meios. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Eu sacanei o Azaghal com aquela papa escrota, mas eu também tenho vários prazeres de fudido. O quê? Por exemplo, quando eu faço, todo mundo faz cara de nojo. Lá vem. Ah, lá vem, eu já sei. Ah, meu Deus, já sei. Fica asqueroso. Todo mundo, que nojo. Asqueroso. O que que é? Eu gosto de provar tudo que eu vou comer gelado, antes de esquentar no micro. Aí ela eu provo o feijão gelado. Da geladeira. Rabada, tira a rabada da geladeira e come fria, rabada. Não, eu provo. Eu provo, dá uma prova. Mas peraí, olha só, o feijão frio é nojento. Não, eu gosto. Não, caraca! A André pega aquela, faz aquele barulhinho, sabe? Nhec, nhec, sabe? Aquele barulhinho, eu gosto de provar barulhinho. Mas por que, pra, olha só, você provar gelado não é o mesmo gosto? Então, eu gosto de ter as duas versões da parada. Gelado e depois quente. Ai, que nojo. Carne gelada, nossa. É, isso tudo. Aquele molho que fica o sebo gelado. Não, não, eu sebi não. Sebi eu dou uma raspadinha. Ah, é. É, tem o molho de frango, né? Que quando tu congela, vira gelatina. Pô. Só a parte de cima do franguinho. Eu já tava vomitando. O melhor é ver o Azaghal, o Jovem Nerd, tendo que tirar comida do ralo, de lavar a louça. Alegria, hein? O quê? Comida do ralo na pia? É, quando você lava a louça, fica aquela comidinha não, no ralo. Eu prefiro limpar cocô de cachorro. É muito nojento. Cara, sabe o que é maneiro também? Pequenos prazeres? A pessoa tá toda contentinha e você fala assim: tua vez de limpar o cocô do cachorro. Engraçado. Você vê toda a felicidade. Murcha em um segundo, a cara cai, a bunda cai. Ah, o português sempre faz isso. Se o Azaghal tá muito animadinho. Não, ela... tem que estar very excited aí, ó. Tua vez de limpar a merda do cachorro. É engraçado que, assim, os cachorros, esses têm prazer em cagar. A gente viajou e os cachorros ficaram lá em casa e o senhor nem passava todo dia pra ver como é que estavam os cachorros e tal. E falou: olha, no período que vocês estiveram viajando, os cachorros quase não fizeram xixi e cocô. Cara, no dia que a gente voltou, eles cagaram até no teto, né? Os cachorros, eles... Sabe aquele negócio de você ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi? Cara, você tem que dar parabéns pra quando ele faz no lugar certo. Os cachorros ficam esperando parabéns sempre, cara. Eles cagam o dia inteiro pra serem parabenizados. Mas se eles fizeram pouco cocô, é porque eles estão comendo menos. Caraca, você bota uma folha de jornal nova, o cachorro metralha aquela merda. Eles acham que a gente gosta do cocô. Porque a gente ensinou, né? Quando fazia fora, a gente brigava. Aí fazia no lugar, a gente batia palma, dava biscoito. Aí os caras, pô, vamos cagar pra ganhar biscoito, ganhar palma. Pois até é, hoje. Vai ficar forçando o rabo lá. Fica. Achou que é hemorroida, né? Hemorroida pra ver se ganha. Hemorroida, né? Perninha assim aberta, bolinha perto do jornal, com a careta tremendo assim. E limpar o ouvido também, botar o cotonete. Os otorrinos odeiam. O ouvido é muito bom. Não é um prazer? Dá pra dar arrepio. Ai, que arrepio. Que nojo. Só que barulho. Não, sério, quando era criança, tinha um livro que explicava qual era a sensação de uma relação sexual. Um livro pra criança. Porra. Aí dizia que era a sensação de limpar o ouvido 10 vezes. Tá vendo? Ampliado. Meu Deus do céu. Literatura, que beleza de literatura. Não, gente. Quem escreveu esse livro? O nome era De Onde Nós Viemos, um negócio assim. Puta, era desse livro. Com esse texto devia ser Pra Onde Nós Vamos. Onde nós vamos parar. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Sabe quando você troca a toalha de banho, aí tá aquela toalha... sequinha, com aquele toalha cheirinho. Toalha seca, toalha seca é um prazer. Sequinha. Com cheirinho de... Aí, de sabão em pó, sabe? Aí, é, a toalha, aquela toalha extremamente seca. Você acabou de... falou como se tivesse frequentado mil daqueles inferninhos onde a toalha seca atrás da geladeira. Não, porque aí em Curitiba, cara, a toalha não seca. É, do dia pro outro... Você usou uma vez, a toalha já tá úmida. Então, cara, eu adoro pegar a toalha seca e atochar minha cara, assim, e dar uma fungada, sabe? Nossa, isso me deixa doidona, sabe? Cara, lava com a toalha com um éter, só se for. Eu pego a toalha, atocho, assim, dou uma fungada. Nossa, é muito bom. A toalha seca tem um cheirinho de toalha seca. Tem um cheirinho, sabe? Roupa de cama nova também. Roupa de cama lavada com aquele cheirinho de lavada. Ah, é muito bom. Dá vontade de trocar todo dia. Eu vou falar aqui sobre roupa de cama, vocês, por favor, não venham me dizer que eu sou arrogante, soberbo, elitista. Tem que ter essas merdas que vocês gostam de falar. Lá vai. Roupa de cama é um negócio que vale a pena você investir milhões. Milhões! Porque é egípcio, né? Cetim, você dorme em roupa de cama de cetim dourado. Nossa. Não, porque eu não achei pra comprar. Você. Quem achar, pode enviar pro seu cara. Meu sonho de consumo é aquela king size 2x2. Ai, isso é bom. Pena que eu não tenho um quarto desse tamanho. Com lençol de seda. Lençol de seda? Mas seda escorrega. Seda. Pois é, se você tiver de pijama de seda, então... Fica que nem que um sabonete, né, cara? Ah, não, seu cara. Fica a banheira do Gugu. Uma. Agora, não, sacanagem da parte. Se tu entrar se empolgado na cama, tu cai do outro lado, né? Exatamente. Se pulinho, vai na parede. Se vier da barrigada na cama, vai na parede. Só para na parede. Faz cama de seda com pijama de seda, tu é praticamente o Chiquinho Scarpa, né, cara? Sonho de consumo, uma coisa que eu não tenho. Você tem que botar um brasão, pijama com brasão. Com brasão, por favor. Isso é um pequeno prazer. Bolso, pra botar o tarja preta no bolso. Roupão de seda com monograma. Isso é um pequeno prazer. Nossa senhora. Não, peraí. Cara, imagina, você ir na portaria pegar o jornal. Roupão de seda de monograma, aquela pantufa bem felpuda, no elevador. Bom dia, vai. Esse é o Hugh Hefner, então. Agora. Total. Ele total. Faz isso. E é aquele roupão curtinho, né? Que fica parecendo saco. Ah, não. Como se morássemos em Genebra, sub-zero. Roupão até o pé. Com aquela gola autona, sabe? Aquela gola toda costurada, assim, como se fossem fofinhos, né? Pompons, assim, aquela autona, sabe? Que beleza. E charuto no elevador. Charuto. Quero ver a opinião da ruiva em relação a isso. Eu não vou tão longe assim na parada da roupa de cama. Pra mim, aquela roupa de cama é lavada, e aí sai quando é esticada, que ela parece uma superfície lisa, sem atrito algum. É um lençol de elástico. Sabe? Super esticado, sem uma dobra, sem uma ruga, sem nada. Mas eu pulo de braço e perna aberta. Toda é um vez na mesma rotina. Chega a levantar aquela fumacinha do talco, né? Por isso que o colchão dura. Pula sempre quando troca a roupa de cama. Ai, imagina a cena, Jovem Nerd, bisuntado de talco, pulando, levantando aquela nuvem de talco. Gente, talco é um prazer. Talco, gente, vocês têm que aderir ao talco. A pele fica acetinada, sabe? Então, gente, é muito esse bom. Esse programa tá que tá, hein? Só revelações bizarras. Dia que vocês experimentarem o talco. As pessoas, eu não sei por que tem um preconceito contra o talco. Ah, que besteira, o talco como se fosse uma coisa absurda. Puta, é ótimo o talco, rapaz. Você fica uma beleza. A pele fica sedosa. Sonho do Jovem Nerd é pular numa piscina de talco. Pode chegar alguém pra você e falar assim, KY é uma beleza. Não. É um produto de higiene pessoal, assim como o talco. Mas o talco, rapaz. Peraí, o KY só deixa tem uma lisinho função. Também, escorregadinho. Exato. Que nojo. O cara vai dormir se besuntar de KY, pô. O talco é sedoso. Ele deixa a tua pele sedosa. Sem uma. Sabe? Muito sabe bom. Sabe o que deixa a minha pele sedosa? Cebosa. Hidratante. Deixa a pele cebosa. Trabalhou o dia inteiro no sol. Já que a gente tá nesse nível de esculhambação, o que deixa a minha pele sedosa antes de dormir é tomar um banho. Mas o talco, ele potencializa. Aí você mora no Rio de Janeiro, você sabe que você toma o banho no verão e aí tu sai, já tá suando, maluco. Não. Tá na merda já. Você liga o ar-condicionado no nível, você está de sacanagem. Toma banho. A cama já tem que estar sem o lençol, né? Pra ela ficar gelada. Você toma banho e deita no seu lençol de mil fios. Nossa, que nojo! Nossa! E a pele fica que é uma seta. Ou o seu pijama de brasão. Sabe qual é um pequeno prazer? É comprar sabonete Febo. Ah, não. Ah, não. Pequeno que... prazer da Zagal é ter cheiro de velho. Cheiro de velho. Será que nem um velho. Não, mas a Zagal não usa qualquer Febo, porque tem Febo de ervas e Febo, não. Ele gosta daquele odor de rosas. Odor. Fedor. Fedor de rosas. E eu descobri outro dia o senador. É mais like a senador, né? Senador. Senador. Caraca, senador. Sabonete senador? Não, vai não. Fazer produto pra velho. Nossa senhora. Mas eu adoro produto de velho, cara. Uma coisa horrível. Que nojo. Olha só. O sabonete, ele vem numa caixa de papel. Olha como ele é elitizado. Um prazer pra mim é você ser elitizado. Olha que sabonete. Caixa de papel, beleza? Aí você abre a caixa, o sabonete está envolto num saquinho. Um saquinho de velho. Vocês tiveram verba. Saco murcho de velho. Saco murcho de velho. Eles pegam os sacos murchos dos velhos, usam pra embalar. Eu tava no mercado vendo, eles estão tentando revitalizar a linha senador. Gente, né? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu juro. Senador é sport. Senador. Senador esporte. Imagina. Um senador esporte, com aquele jogging de velho. Meu Deus do céu. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Pequenos prazeres da vida. Aquela bique novinha. Não, vai se foder. A bique novinha. Tô falando sério. A bique novinha. Ah, não, gente, bique novinha, não. Aquela que você acabou de comprar ali na mercearia com uma moedinha de, na verdade, duas de 25, porque você tava sem troco, aí o cara te deu a bique. Cara, a bique zerada é uma caneta espetacular. 5 minutos depois é uma merda. Sabe, você tira a tampinha assim e sai aquele arzinho da fábrica, faz aquele... Cada bique, é gostoso de escrever com a bique. Lápis, aquele lápis recém-apontado, sabe? Aquele que tá com aquela ponta assim que você poderia ampliar num microscópio eletrônico e você ia continuar vendo o cone se formando. Meu Deus do céu. Pô, esse é muito bom, mas aquele lápis apontado, sabe? É bom. De estar mordido, de estar carcomido assim do ladinho, de ter coçado o ouvido com ele. Quatro, cinco lápis assim na mesa, lado a lado direitinho, e 3 canetinhas, todas do mesmo tamanho, tudo bonitinho, sabe? Assim, tudo assim no. Que toque, hein? É, desculpa, é. Que toque, hein? É muito toque, né? Mas eu entendo. É muito toque nessa hora. Tô imaginando esses lápis simetricamente colocados eu nessa também. Mesa. Você tem um gabarito de madeira pra botar e organizar? Não. Encaixa e bota os lápis no lugar e tira o gabarito e fica como você deseja. Mas aí não tem graça. Se botar no gabarito, não tem graça. Você gosta de fazer no olho. Isso. Outro dia entrou uma pessoa na minha sala, olhou pra minha mesa e falou: adorei seus clipes perfeitamente enfileirados lado a lado. Nossa, pequenos prazeres do toque. Se você comprar aquele imã porta-clipes, você fica maluco, né? Completamente. Aquele ouriço. Exato. Um ouriço de clipe. Um ouriço. Tá louco, tá doido. Eu já cheguei ao ponto de botar todos os clipes na mesma, apontando pra mesma direção na caixinha de clipes. Que eu achei não acredito. Eu tinha mania de enfiar um clipe dentro do outro, aí fazer um cordão de clipe pra guardar. Isso, eu já fiz muito isso. Só que na hora de usar é uma merda, né? Não é nada prático, tem que ficar tirando, desencaixando. É, por isso que eu não fazia isso nos meus, fazia dos colegas. Mas eu gostava de fazer cordão. Vocês me lembraram de um negócio, eu adoro esses programas de TV que passam, obsessões. Que é isso, isso me dá um prazer ver as pessoas, assim, muito malucas, que aí eu me sinto normal. Pra isso que serve esse programa. Porra, eu fico planejando pro jovem, né? Qual que você quer ver hoje? Sei lá, germofóbico, mulher que come cabelo, tem vários, sabe? Porra, tinha uma... Uma mulher que achava que o chão do apartamento dela ia cair e ela não podia botar muita coisa na geladeira, porque achava que a geladeira ia abrir um buraco no chão e ia cair. Não, ela não tinha móveis quase. E se ela morasse numa casa, resolvia? Mas mesmo assim, ela... Mesmo em casa, né? Ela não morava em casa, não? Morava em apartamento. E aí, cara, ela não tinha móveis, sabe? Porque a casa ia cair, aí ela imaginava o chão desabando e ela morrendo e tal. Aí você sente uma normalidade tão grande quando você vê essa porra. Você olha pra mesa, vê os seus lápis arrumados, olha pra cama, tudo de seda, né? Tudo no quarto todo de seda e fala, porra, isso é normal. Exatamente, eu adoro esse programa. Obsessões, você tem que ver. É. Eu creio que eu tenho que ir ali embaixo pegar o jornal. Não é que meu hobby de cedo e meu charuto. Fazer uma prova sem precisar de nota pra passar. Ah, eu já fiz isso, muito bom. Não é um prazer? Puta, como é que é? Me explica aí, me conta, porque eu não sei como é que é. Você precisa de zero. Eles não estão. Não sei o que é isso. É, cara, porque você já tirou notas tão altas antes que, tipo, foda-se, você pode zerar a prova que tu passou. É muito bom. É um prazer. Não, o meu prazer era o contrário. O meu prazer era zerar a prova no começo, enquanto eu tava tão preocupado. E tirar 9 na última. E aí com uma carga de preocupação absurda no final do ano. Eu também. O meu prazer era olhar na cara daquele professor que te deu aquele zero, sabe? Aquele zero fala merda, hein? E joga a nota na tua mesa. O meu prazer era chegar na cadeira dele no último dia da recuperação e falar, e aí? Passou. Valeu, hein? É, passar de ano é um prazer. Isso é um prazer. Sabe o que é um prazer? É passar pela alfândega. Nossa, mas é um prazer gigante. Não, e você pode estar viajando só com uma mochila com roupa, mas peraí, sempre peraí. Existe uma tensão. Peraí que eu vou até botar um uísque aqui em homenagem a isso. Teve um cara, eu nunca vou sentir o prazer que esse cara sentiu. Uma vez que eu viajei, o cara que tava na minha frente, na fila do nada a declarar, passou um cara sozinho, levando dois carrinhos lotados na fila de não, nada a declarar, e passou direto, maluco. Esse cara deve ter tido um orgasmo quando abriu as portas, velho. Não, e eu e o Jovem Nerd, a gente ficou igual aqueles peixinhos que vai atrás do tubarão, a gente ficou, cara, vamos catochar nesse cara, porque eles vão parar ele e a gente sai, né? Mas não pararam, cara. Não pararam. Olha só. De repente o cara tinha esquema, né? Tem essa aí. É, nunca sabe, né? Um amigo meu voltou de uma viagem onde ele encontrou um casal conhecido alguns anos atrás. E esse amigo meu voltou com uma quantidade de coisas, em geral, considerável. Uhum. Aí quando ele chegou no momento ali da verdade, né? No momento da dolorosa, respirou fundo e pensou, agora foda-se, né? Se entrar, já começou a olhar e pensar, bom, se entrar, o que eu vou ter que deixar pra pagar? Aí olhou pro cara, o cara olhou e falou, boa noite, amigo. Algo a declarar, ele encheu o peito e falou, depende. Depende? Depende? Depende. Roupa de cama é tributável? Aí o sujeito abriu um sorriso de orelha e orelha e falou, que isso, meu querido, por favor, bem-vindo ao Brasil. Não, peraí que eu ainda não preenchi o papel aqui. Preenche porra nenhuma, daqui, pode passar. E aí ele passou, feliz e faceiro. Não, ele com duas malas, a esposa com duas malas, cada um com duas mochilas e 500 mil coisas. Deve ter sido mais ou menos esse mesmo prazer que esse teu conhecido aí teve. Ah, isso é um mega prazer. O cara caiu na minha frente. Cara, isso é demais, bicho. Isso é... Deve ter sido muito bom, infelizmente eu não sei do que eu tô falando. Meu maior prazer foi na última viagem. O fiscal mandou a gente passar todas as malas no raio-x. E aí quando eu tava passando a mala, eu lembrei que eu esqueci a bolsa com todas as notas dentro da mala. Nossa. Pô, Zagal tá sabendo disso agora. Ai, caralho. Tava minha bolsa com todas as notas de tudo que a gente comeu, comprou e fez na viagem. Sorte que o cara não mandou abrir a mala. Isso foi um prazer enorme, um alívio inacreditável. Ah, esses fiscais, eles têm um foco só agora. É iPad. Exato. Eles querem pegar o iPad. É, um prazer deles é o iPad. Porque o iPad sozinho custa 400 pratas. E aí, se você comprou o iPad, tu estourou a cota, sacou? Então eles querem pegar o iPad. Reza a lenda, não sei. Reza a lenda. Tem informações seguras, de fontes fidedignas, que todas as malas estão passando por raio-x no Rio de Janeiro. Eu tive que passar a minha, as nossas, no caso. É, passar. Pois é. Isso mas é foi um em problema. São Paulo, hein? Não foi no Rio, não. Foi em São foi Paulo. São Paulo. Ih, rapaz, São Paulo também tá assim, hein? Tá. Não, as minhas nossas não passaram. Ih, rapaz, então eu tenho que começar a voltar pro Brasil de navio. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Prazeres simples que não dependem de você. Que é o melhor de tudo, né? Porque não tem menor planejamento, você não tava esperando e boga, o universo te presenteia. Você chega no aeroporto e fala, oi, tudo bem? Tem aqui essa passagem pra Pindamonhangaba. Aí o cara fala, amigo, esse voo tá lotado. Porra, mas eu comprei a passagem. Ah, mas nós vendemos o seu assento pra mais 3 pessoas. Porra, que legal. E agora? Agora eu vou ter que fazer um upgrade e você vai viajar de business. Isso nunca aconteceu comigo. Isso também nunca aconteceu comigo, mas deve ser muito bom. Deve. A gente já aconteceu, portuguesa. O quê? A gente tava na Campus Party da Espanha. Não, mas aí não foi porque vendeu pra três pessoas. Não, não foi, mas foi a mesma surpresa. A gente foi pro aeroporto, a gente teve problemas no voo de ida, reclamou, eles mudaram a data do voo e tal, mas a gente foi na mesma companhia aérea. Aí a gente foi humilde, fomos lá na fila de embarque, e quando a mulher fez o check-in, ela falou, olha só, vocês estão na business. Cara. Vocês têm prioridade no embarque. É em outro lugar. Como... Olha o prazer. Vocês serão tratados como seres humanos. Foi como se o mundo tivesse parado e tudo tivesse ficado dourado. Nossa, só ela falava comigo, só a mulher do atendente falava comigo e as outras pessoas, elas não existiam mais, elas eram espectros. Porque você vai pra um avião, quem já viajou de avião, né, de classe animal, como a gente chama, sabe que a classe animal é um sofrimento, você tá indo por uma tortura, você se sacrifica porque é muito bom viajar, então vale a pena passar por aquela merda, aquela privação de espaço, de tudo. Quando você olha, a mulher fala assim, olha só, sabe todas aquelas 10 horas que você ficar aqui na sardinha, dentro de uma lata, comendo aquela ração merda que a gente não dá nem pra cachorro. Com aquela criança gritando e chutando a tua cadeira. Então, nada disso vai acontecer. Você vai pra um outro mundo, um mundo melhor. É um prazer, cara. Não. Pena que aconteceu só uma vez. Pena que não. Não, deve ser um prazer mesmo. Deve ser um prazer. É, eu nunca tive, cara, esse prazer. A gente ficou igual pinto no lixo na sala de espera lá, que era um shopping de luxo. Portuguesa roubou mini saleiro, roubou tudo que ela falou não lá do. Não roubei, não. Do avião, você não falou. Não roubei, não. Eu não devolvi. Mini azeite, mini saleiro. Eles iam jogar fora, era descartável. Era descartável. Era descartável, né? Foi um ato pobre? Foi um ato de uma pessoa sem classe. Sem classe. Foi um ato de fudido. Foi um ato de fudido, exato. Agora eu, por exemplo, entrei no banheiro e peguei 150 toalhas umedecidas. Nossa senhora. Vai, fudido. Sabe lá quando vou ter acesso a esses luxos. Nossa, esse luxo. Ela falou assim, vocês podem ir pra sala VIP. Nossa, cara, falar sala VIP pra mim é querer me ganhar. Aí a sala VIP tinha 1 milhão de coisas. Tinha cadeira de massagem, tinha sala pra dormir, tinha café da manhã, tinha chuveiro. Cara, eu fiz questão de fazer tudo. Eu tomei banho, dormi, fiz massagem, comi fruta, comi bolo, tomei uísque, joguei pelota basca, fiz nossa tudo que tinha na sala VIP. Em 30 cara. Minutos. Exato. Eu tenho que aproveitar isso como se não houvesse amanhã. Tava nas Olimpíadas do Faustão. A gente tinha pouco tempo, foi uma merda. Ai, meu Deus. Eu não sabia, esse foi o parado. Então eu quis aproveitar aquele prazer como cara, se fosse... Não, na parte que tinha caminha pra você dormir, ficava uma mesinha com uma maçãzinha do lado. Aí você entrei, dormi, deitei um segundo, mordi a maçã, fui embora. Morra, deu a maçã. Nossa senhora. Realmente. A gente deu exemplo do negócio do upgrade aí, mas ser bem tratado é um pequeno prazer. É um pequeno prazer. As pessoas, qualquer lugar. Todas as pessoas, e você que tá ouvindo tá se identificando. Você é maltratado o tempo inteiro. Você ouve. Você está achando que nós somos escrotos, arrogantes, porcos, capitalistas, elitistas. Não, tô achando. Mas você está se identificando. Ah, é tão bom você ser bem todo tratado. Mundo gosta de ser bem não, tratado. Mas pera lá. Você entra numa o loja. O cara que sempre teve isso... Que nunca viajou aqui na sardinha, não sabe que isso é um prazer. Isso só é um prazer pra nós fudidos. Que não estamos acostumados a ser bem tratados. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Esse todo mundo vai concordar também, que é um pequeno prazer. Encontrar dinheiro no bolso. Isso é um pequeno prazer. Isso é ótimo. É muito bom. Não foi o Ike Batista outro dia que tweetou que encontrou, sei lá, $4,000 no bolso? Ai, que só foi o Twitter que fake nojo. Dele. Né? Olha que sorte, meti a mão no bolso do casaco velho e achei $4,000. O meu casaco velho de $10,000, achei mais $4,000. É, não, cara, é muito bom você achar um dinheirinho no bolso, cara. É bom, às vezes né? O dinheiro foi lavar, voltou e tal. Ele tá, meio... tá novo. Achar dinheiro, seja lá como, é sempre bom. É, sempre então, bom. No mesmo quesito dinheiro, aquela garopa estalando que o caixa do banco te dá... e ela tá plana, não dá nem vontade de usar. Ela parece que ela tá laminada, assim, tá dura. Dinheiro novo, dinheiro que acabou de sair da casa da moeda. Tem cheirinho, é cheirinho muito do bom. Dinheiro novo. Eu fico guardando na carteira até o último momento. Vou usando os velhos. É verdade. Já pensei em pegar esses dinheiros novos e enquadrar, sabe? Uma nota de 10, uma nota... A nota de 10 já é foda, mas a gente aceita. Uma nota de 20, uma de 50 e uma de 100, assim, novinha, sabe? Só que de vez em quando lá, abrir o quadrinho e fazer... Parece maluquice, mas eu tenho um potinho só com moedas tinindo de brilhar. De nova. Olha, de 10 e de 5. Tá travando a economia aí. Yeah. Não, mas são pouquinhas, mas aquelas são tão lindas que parecem de ouro. Pois é, eu tenho algumas de um real. Dá prazer. Sabe o que me dá prazer? Notas de dólar. Nova. Nota de dólar nova. Eu não tô falando, 10 mil notas sem dólar. Não, qualquer quantidade. Eu, às vezes, eu não tô fazendo nada, vou na casa de câmbio, pego 10 reais e troco. Mentiroso! Que mentira! Eu dei 5 dólares aí. Caraca, pegar aquele dinheiro verdinho, todo uniforme, bonitinho, puta, eu acho dinheiro que cheira diferente. E aí, então, diferente. Isso que eu ia falar, o dólar tem um cheiro característico. É, cheiro do American Dream. Ah, mas o nosso dinheiro é mais divertido, que é colorido. Eu prefiro dólar. Sabe o prazer que eu tenho? Eu tenho o prazer de estar preparado para fazer uma viagem internacional a qualquer momento. Ah, tá, olha, cara. Olha que nojo. Tá demais. Que nojo. Eu tenho uma carteira, que é essas carteiras de guardar passaporte, sabe? E nessa carteira, ela tem meu passaporte, meus cartões de milhagem e algum dinheiro internacional. Então tem lá algumas notas de dólar, alguns euros que sobraram da viagem que a gente fez. E se eu precisar viajar agora, eu pego essa carteira e vou. Então olha só, você tá colocando a forma errada. O seu prazer não é o prazer de poder viajar imediatamente. O seu prazer é o prazer de poder fugir imediatamente. Exatamente. Não. O prazer dele é voltar de qualquer viagem com algum dinheiro no bolso. Esse é o prazer dele. Que coisa de pobre. Aí ele chega e fala, estou preparado para a próxima viagem. Mas sabe por que foi isso? Ele aprendeu isso depois da nossa viagem de 2001 em Nova York, quando eu tive que pagar sanduíche para esses vagabundos. Que horror! É, porque o nego torrou o dinheiro, torrou o cartão, torrou outro cartão, pediu emprestado. É, eu tenho 3 dólares, eu tenho 2,50. Cara, na última viagem, a Zagal me viu catar moeda para tentar comprar garrafa d'água. Cara, cheio de dinheiro no bolso. Oh, ficou calado. Olha só, eu aprendi isso com o senhor K. Isso! Serva para qualquer emergência final. Exatamente. Exato. Não queria você gastar com não... reserva. Você tem que ter uma reserva. Porra, mas 500 dólares é reserva final? Claro. Final countdown. Sabe o que eu faço? Porque o dinheiro em viagem é vendaval, né? Dinheiro na mão já é vendaval. Na mão fora do seu país, aí é furacão. O que eu faço? Tem hotéis que você fica, esses hotéis tipo a parte hotel, assim, que eles chamam de resort lá. Você tem que fazer um depósito para garantir o quarto e tal, pra, né, quando você sair. Quando você fica um período longo, como a gente ficou quando foi pra Disney, você tem que deixar lá 100 dólares pra, se você estiver danificado, não sei o que lá, eles retêm o dinheiro, senão te devolvem. Eu dou 100 dólares em dinheiro, dou uma nota lá de 100 dólares, falo, guarda, porque eu sei que eu vou ter uma reserva no final. Se acabar todo o dinheiro, pelo menos sobrou 100 dólares. Eu sei que eu vou ter, sabe? É o tipo um cofrinho da viagem. Eu gosto de fazer o seguinte, eu separo uma quantidade X de dinheiro. Tá, essa quantidade X de dinheiro eu vou gastar no cartão. Como eu fiz naquela viagem com vocês. Separa o dinheiro e esquece esse dinheiro. Sabendo, eu tenho 1.000 créditos para gastar no cartão. Gastou aqueles 1.000 créditos? Para. Porque você já tem os 1.000 créditos para pagar na volta. Se der tudo certo, ótimo. Se der merda, você tem 1.000 créditos para resolver. Chegando aqui no Brasil, você rola a dívida do cartão. Que beleza de conselho. É. Ai, gente, que horror. Tipo, vira pro cartão e fala, não tenho como pagar. Sabe o prazer que eu tenho? É olhar no extrato da minha conta e ver que ela não tá no vermelho. Puta isso. Que bom, cara. Dá uma alegria, cara. Alegria, puta que... É sempre... Pra mim, é o mesmo... A mesma... Quando eu vou abrir o extrato, quando eu boto a senha lá na internet, que eu boto lá, saldo dos últimos 5 dias, né? Uhum. É a mesma tensão de passar na alfândega. Eu não sei o que pode vir. Não sei o que pode acontecer. Olha o planejamento familiar, né? Não, zero. Nada, eu não sei rota, o que eu vou ver. Ele não tem a mínima ideia. Não faz ideia. É que nem o extrato do cartão de crédito. É sempre uma novidade, assim. É sempre um susto. Porra, sabe, quando vem o chá do cartão de crédito e vem pouquinho, você... Oh, que prazer. Nossa. Oh, que delícia. Aí você fala assim, oh, eu mereço uma televisão nova no meio. o extrato do cartão de crédito, eu já fico feliz quando eu abro e não me sangro o nariz. Se eu não sangrar pelo nariz... Eu já penso o seguinte, se o envelope do extrato do cartão de crédito estiver leve, significa que... Quando vai com a chaproca, você pensasse se fosse dinheiro. Uma chaproca. 10 páginas de cara. Um negócio grosso que não entra na fenda da caixa de correio, que o cara te entrega em mão. Caralho. Pega o cartão aí, diz que esse mês não vai ter nada. Fazer uma endoscopia outra vez, injetaram em mim aquele propofol, sabe? A mesma coisa que matou o Michael Jackson, só que uma dose não. É um sedativo. E é tão gostoso, você acorda, sabe? Tão molinha, assim, sabe? Eu adorei tomar propofol, queria tomar de novo. Olha aí. Pergunta pro Michael Jackson. Pequeno prazer que eu tive. Aliás, o único prazer que eu tive naquela cirurgia. De apêndice que você fez? É, isso. Anestesia completa. Geral? Geral. Ah, não. Isso eu tenho medo. Eu também. Tem um cagaço. Não tem que ter cagaço. Tem que entregar pra Deus. Falar, que se dane. Agora vamos que vamos. É bom. Por incrível que pareça, é gostoso. Porque você acorda também, relaxado. É, você acorda zerado, entendeu? Tipo, olha, não tenho karma. Não tenho pecado. Zerou. Não tenho karma! Nossa! Falou o Buda evoluído. Você desligou o cérebro, né? Deu um boot. É bizarro, né? Porque o tempo não passa, né? Você fechou o olho e abriu. Exato. Você, é a famosa sensação de tempo perdido. Tempo perdido. Mas com o propofol também dá. Você não precisa... Dá também? Tempo perdido. Puta, você fechou o olho e acordou. Ó, como alcoólica também. É a mesma sensação. Não, como alcoólica. É. Olha não, só. É engraçado que quando você faz esses exames que você dorme, quando você acorda, você fala, cara, tomara que não tenha abusado de mim. Ai, que horror. Dependendo de quem foi, torce pra terem abusado, né? E falando em tempo perdido, tu acorda, aí tu vai pra tua rotina. Ah, puta, tem que me vestir, tomar banho, tomar café da manhã e trabalhar. Levanta, vai no banheiro. De repente você, hoje é sábado. Se descobre, você acha que acordou achando que é dia útil? E aí você descobre que é sábado. Isso é um prazer. Não é? Quando você descobre, faz essa descoberta, não é um prazer espetacular? Isso é. Muito bom. Eu lembro que eu tinha esse prazer quando eu ia pro colégio ainda. Às vezes eu acordava meio sonado e tal, aí me vestia, botava uniforme, ia pro quarto dos meus pais, a gente não vai pra aula? Ah, hoje é sábado, hoje é domingo. Puta que pariu! Isso é um prazer. Ah não, pra mim basta menos. Eu não gosto nem de levantar da cama. Acordar... assustada, achando que perdeu a hora, aí lembrar que é sábado. É, a maioria das vezes é assim. Quando você levantar e fazer as coisas, é mais raro, mas acontece também. E tem uma outra versão, que é mais simples ainda, que dá pra fazer todo dia. Você acorda, levanta, toma banho, faz o que tiver que fazer. Antes de sair, você olha pra cama e fala... Ah, porra, 5 minutinhos. E deita de novo. Mais 5 minutinhos? 5 minutinhos. Mas agora veja bem, você tem que ter um self-control foda. Porque esses 5 minutinhos viram 50 mole. Mole. Ah, eu não tenho esse autocontrole. Nem uma eu. Vez que eu botei 5 minutinhos sem alarme, sem soneca, sem snooze, 5 minutinhos viraram 2 horas, mano. Isso é todo dia. Mas eu nunca vi um tempo passar tão rápido. Parece que eu tinha sido anestesiado, cara. Porque eu falei 5 minutinhos, 2 minutos depois eu acordei e tinha passado 2 horas. É o propofol aí, alguém botou. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Eu adoro coisinhas de escritório, assim. Eu adoro carimbar uma folha. Adoro carimbar um documento. Fazer visto no documento. É grampear. Uma burocrática. É uma burocrática. Eu adoro, eu sou uma burocrata. Eu adoro. Mas a senhora Jovem tinha que trabalhar em cartório, porque carimba. Ah, eu ia adorar. Um monte de carimbo. Eu fui conhecer uma firma. Caraca, é adesivo, depois passa na impressora, depois pô, porrada. Carimbo. Eu adoro, isso até me dá um arrepio na nuca também. Eu Mas sabe o que é interessante? Quando eu era pequeno, eu brincava com um amigo meu de empresário. A gente brincava que a gente era dono de uma petrolífera, né? A Petrolux. Isso tudo porque a gente tinha um joguinho de tabuleiro que tinha uma plataforma de petróleo e a gente achou massa. E aí eu ficava brincando de assinar 1000 papéis, sabe? Porque eu não sabia o que o empresário fazia. Ele ficava assinando papéis. Assinando papéis. Eu brincava disso também, eu brincava de secretária. Olha aí. Olha aí que a sociedade induz. Tinha o telefone falso, papéis pra assinar, adorava. Não, e aí, outro dia, né, a senhora Jovem Nerd veio com uma porrada de papel, de coisas, de campanhas publicitárias e tal, que precisava eu assinar ela aqui. Toma aqui pra você assinar. Aí, porra, foi uma brincadeira for real, cara. Foi muito maneiro. Foi um prazer. Um pequeno prazer. Ficou lá dando... E eu assinando. Aí eu me lembrei das minhas brincadeiras e agora, porra, que maneiro. Assinou com a sua Monte Grata? Dá mais prazer. Tem que esnobar de algum jeito, né? Tem que dar um prazer simples, né? Teve que colocar, né? Olha, vocês me desculpem, mas o máximo que eu posso é assinar com a minha Mont Blanc, desculpem, tá? Também, tá esnovando também. Tá muito nojento. Que nojo. Só posso assinar com a minha Mont... Com o passar dos anos, eu acho que eu tenho ficado mais velho e eu tenho realmente descoberto novos prazeres. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de colecionar caneta. Ah, você gosta de colecionar caneta agora? Gosto. Olha aí. Olha aí. Olha aí, nunca mais vou precisar pensar em presente pro senhor K. Colecionador de caneta. Acumulador de canetas. Mas você coleciona amplo senso? É caneta, caneta? Não, não é caneta genérica, aquela que você chega ali Vá na Disney e compra a caneta com a mão do Mickey Mouse, tá valendo? Silêncio. Não. Silêncio é a melhor resposta. Aquela caneta que a mulher tá de maiô, tu virou ao contrário, meu. Não. Ah, isso é legal. Quando a gente era criança, a gente tinha uma dessas. Que ótimo, é anos 80. Que infância, né? Os anos 80 foram impagáveis. Lembra? Eu trouxe português. Uma dessa da França pro meu filho, ele adorou. Adorou, jogou na gaveta, nunca mais ouviu. Até rimou. Ah, ele mostra pros amigos. Ele olhou e falou, obrigado, mãe, eu que tenho internet. Pós-tempo, né? Em que só se tinha. Mas peraí, isso. Aquele programa que você botou lá pra filtrar sacanagem não adianta nada? Que programa? Filtrar sacanagem? Você falou que tinha filtro pra sacanagem. Sério? Andréia, pra filtrar sacanagem na internet só tem um jeito, desligar o modem. Exatamente, olha que maneiro. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Você falou em modem, o senhor cara vai lembrar disso. Antigamente, essa nova geração... Puta, barulhinho do modem. Exatamente. Quando você conectava na internet, você ligava pela sua linha telefônica e você conectava e você ouvia aquele barulhinho. E era um... esse barulhinho. Cara, gostoso, você não sente falta? Mínima. Ah, eu sinto falta. Aí é o seguinte, o barulhinho, dependendo do... Porque as nossas linhas telefônicas eram horríveis, né? Tinha ruído, era... bosta, até vinha as linhas digitais pra melhorar a parada, era foda. Então, como a linha tinha muito ruído, nem sempre o modem conectava com a velocidade máxima dele. E você notava pelos barulhos diferentes que fazia na hora de conectar. Então, tinha um prazer extra quando você fazia uma conexão e você ouvia o barulho que você deveria ouvir conectando na velocidade máxima do seu modem. Era um prazer, era um pequeno prazer. Eu me sentia um hacker, né? Invadia a internet. Nossa, eu gostava. Outra coisa, isso é também é velho, hein? Essa geração que nos ouve não tem a menor ideia do que eu vou falar, inclusive vou me chamar de maluco. Foda-se, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez. Tirar o telefone do gancho e dar linha. Ah, é. Que beleza. Isso. Lembra quando você tirava o telefone do gancho e ficava aquele silêncio? É. Porra, tinha que ficar esperando. Caralho, não vai dar linha, não vai dar linha. Aí você ficava dando porrada no naquele não, telefone. Girar, né? Deixava fora do gancho, ia beber água, voltava. Ainda não, nada. Quando eu assistia aos filmes americanos e via o pessoal... tirando o telefone do gancho e discando direto, eu falava, mentira! Tá esperando pra dar sinal? Mentira! Cara, nunca espera. Nunca espera pra dar sinal, tem sempre sinal. É, né? No início do celular eu estranhava. Ah, tem que esperar, né? De ter que discar direto, muita sem gente... ouvir, eu botava direto no ouvido. Não, todo mundo fez isso, primeira vez. Todo mundo esperou sinal primeira vez celular. Não, fiz várias vezes. Eu esperei, todo mundo esperou sinal, primeira vez pegou um celular na vida. Aquele tijolão. Um pequeno prazer que eu ainda não consegui, talvez algum dia, quem sabe eu venha conseguir. Aquele telefone preto de baquelite, aquele antigão de disco, aquele do Matrix que aparece do lado sim, do sim, sim. Aquele telefone, cara, eu tinha uma vontade de ter uma porra daquela. Você não tinha esse telefone quando era mulher? Não, eu tenho até hoje. Você tem? Não, gostaria de ter, mas eu nunca achei um em boas condições pra comprar. Não, e hoje é caríssimo pra tu achar um desse. Pois é, imagina, ter um daquele que faça... Ligar só pra 0800. Não, um que não, faça ligação. Aí. Um que faça, não, que funcione. Não, mas a de disco? Aquele de disco? Aquele é de o clássico, disco. Clássico. Cara, no final que você discar os 8 números, não vai completar. Passou o tempo de discagem. Imagina ligar pro 0800. É. Oh, aquilo era bacana. Era mesmo. Você já tentou ligar pro Bozo num telefone de disco? Era desesperador. É uma vida de frustração, você nunca consegue. Nunca. É. Sérgio Malandro, TV Pau, lembra TV Pau, Sérgio Malandro? Ah, lembro. Pau, pau, pau, pau. Que merda. Era a TV Pou, né? Você sabe que é a TV Pou. É, mas ninguém falava TV Pou, era TV Pau. É, só falava pau. Pau, pau. Eu fico imaginando, devia ter um anãozinho atrás do... Um controle remoto apertando freneticamente aquela merda. Com certeza, com Porque certeza. Você não vai me convencer que existia um sistema de reconhecimento de voz não. Pra saber que quando o garoto fala pau, fala a minha. Não, não tinha, de jeito nenhum, cara. Não. Claro que não. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Vou falar mais um do Jovem Nerd, então. Ai, ela só fala o prazer só... dos outros, que ela não tem prazer nenhum. O prazer é sacanear o Jovem Nerd. É. Ah, vocês todos têm. O Jovem Nerd tem um prazer em me chamar 20 vezes por dia. Ele adora me chamar, assim. Eu tô trabalhando, aí ele me chama pra alguma coisa imbecil, assim. Tipo, um vídeo engraçado. Ou aonde tá minha carteira? Aonde tá meu casaco? Onde tá minha calça? É... Voltamos pra aquela bela DR. Mas é um pequeno prazer, ele me solicita o dia inteiro. Mas é porque ele gosta de você, ele confia nas suas decisões e no seu bom senso, o qual ele não possui. Não, se ele não me chamar, eu sinto falta, porque, né, alguma coisa tá errada. A portuguesa também, Dave. Nossa, a portuguesa solicita o dia inteiro. Até quando acontecem coisas do universo que não tem nada a ver com David. É. Cara, eu descobri uma parada que é um prazer inacreditável. É um aplicativo pro iPhone. Ah, lá vai. Ele chama Alerta de TPM. Caraca, mudou a minha vida. Porque às vezes eu estava num estresse inacreditável e não sabia aí, eu só me dava conta quando era tarde demais. É. Ora, meu amigo, o negocinho dá um alerta, pá, acabou a tranquilidade. Ela está no TPM. Faltam só 8 dias. Aguente firme. Ele ainda me dá frases motivacionais. O Azaghal tá adorando. Ele checa todo dia esse negócio. Todo dia. Eu fico ali, ó. Faltam 20 dias. 20 dias de tranquilidade. Que beleza. Aí eu chegando perto, já começa o cara. Puta, tem uma viagem ao trabalho. Não tem nada. Como é que é o nome do aplicativo? É, fala aí. Alerta de TPM. Uma porra assim. Bota TPM que tu vai achar. Mas essa merda, tá? O feitiço contra o feiticeiro. Sabe quando vira? É. Porque quando chega no dia D, ele pira. Pira, e ele que fica com TPM. Ah, ele fica mega estressado. Ele entra na defensiva. Coitado. E aí? Coitado, Azaghal. Aí a minha TPM vem Tiranossauro Rex. Caraca, porque ele vai... Sabe? Começa a descer a escada de ao contrário. Virar 360, pescoço. Vomita verde. Tem! É só aquele vômito verde. O Exorcista é um filme sobre TPM, né? A menina tava na TPM violentíssima. Chamaram um padre. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Pequenos prazeres. Cheiro de coisa nova. Oh, carro novo. Pronto, aí carro novo. Começa. Cheiro de carro novo, eu não tenho esse prazer há muito. Tinha que ter um sabonete de carro novo pra gente tomar banho. Não, cheiro de carro novo é bom mesmo. Mas não precisa ser carro, pode ser um livro. Livro? Cheiro de livro novo. Sei ah, não, eu gosto de cheiro de livro velho, acredito. De velho? Que adoro. Nojo. Adoro. Cheiro é, aquela enciclopédia velhinha, Barça, você abre, tem um cheirinho tão cheiro bom. Cheiro de fungo, ótimo. Ah, não. É fungo, é um cheiro de folha, de folha antiga. Fungo é bom, é antibiótico, é bom. Mas é antibiótico. Ele só sabe antibiótico. Cheirinho de coisa nova, aquele que você abre a caixa e faz. É verdade. É bom. Muito e bom. Você sente o cheiro, sabe? Da China. Você sente o cheiro. Cheiro da China. Botar aquilo pra você naquele ambiente infecto. Você pensa, puta que pariu, lá deve ser muito bom. Cara, que cheiro é esse? É o cheiro do navio, mano. Pode ser. Eu não sei o que é aquele cheiro. Mas cheiro de coisa nova. É muito bom. Existe um padrão, né? Cheiro de eletrônico, cheiro de carro novo. E não é só o cheiro. Quando você compra uma parada nova, ela vem toda organizada na caixa. Coisa que nunca mais, aquela cena, você nunca mais vai ver. Não, eu nunca. Né? Aquele fio todo enrolado. Já viu o fio das coisas da Apple? Como é que vem? Falar da Apple, seja o que for. Pode ser um iPad, pode ser um iPhone, pode ser um fone de ouvido da Apple. Ou um cabo de carregar telefone. Qualquer coisa que você compra da Apple, a parada é mega, super embalada, como você nunca vai conseguir fazer novamente. Nunca. Tirou da embalagem, aceita que não vai mais entrar. Né? Não vai, nunca mais. É fisicamente impossível. Como é que rola o fio daquele jeito? É, você espalha as coisas em cima da mesa, faz uma medida de volume e você chega à conclusão que o que tem na caixa é mais do que a caixa comporta. Eu tinha um prazer de fudido quando eu morava no Rio. E aí eu pegava um ônibus pra ir ou pra faculdade ou pro estágio, não sei o quê. E aí, né, quando você tá no ônibus no Rio de Janeiro, né, naquele calor, tem uma situação desagradável que é ele ficar, né, arrancando e freando, né, no sinal, ele tem que parar em 1000 pontos. Então, eu adorava quando o ônibus chegava ali na Lagoa, que não tem sinal e não tem ponto, e ele arrancava, sabe? Eu falava, vai! Vai, meu filho. E aí ele arranca. Aquilo me dava um prazer, sabe? Vai com esse ônibus de fudido, por favor. Aí ele me parava, ele fazia aquela curva que parecia que você ia cair, sabe? No chão. Nossa, aquilo me dava um prazer, cara. Ônibus arrancando, sem parar. Ônibus sem limite. É ônibus sem limite. Isso é um prazer, porque no Rio de Janeiro isso é raro. Tem até um filme, né, com a Sandra Bullock. Eu até levantava quando isso acontecia. Sandra Bullock goza o filme inteiro. Né? E quando você chega no ponto de ônibus, saindo da faculdade, 10h40 da noite, e você pensa, puta que pariu, o próximo ônibus só 11 horas. Você chega no ponto, tá vindo o ônibus vazio, ar-condicionado. Que bonito! Isso é prazer, isso é prazer. Aí eu desconfio, aí eu desconfio. Aí eu desconfio. Tem uma vez que a gente tava em São Paulo, a situação bem parecida. A gente tinha reunião o dia inteiro, ia pegar o avião no final do dia, ia ser hora do rush, ia ser mó merda, sabe? Ia ser aquele dia, tu tá fudido. A gente chegou em São Paulo de manhã, e embora no mesmo dia, a gente só foi pra fazer uma porrada de reuniões. E aí, cara, durante o dia, uma das reuniões acabou caindo. A reunião que seria a última do dia foi adiantada. A gente saiu dessa reunião, pegou um táxi, foi em 5 minutos pro aeroporto. Não tinha carro na rua em São Paulo, no meio da semana. Vanilla Sky, né? Vanilla Sky. A gente chegou no aeroporto, não tinha ninguém no aeroporto, só 3 pessoas. A gente falou com o atendente, queria tentar adiantar meu voo. Aí o cara, o avião tá embarcando agora, é só se dirigir ao guichê. Aí a gente, puta que pariu. Aí eu falei, vai cair. Vai cair esse avião, cara. Vai cair. É possível. Tudo se reorganizou pra eu morrer hoje. Exato. Que horror, né? A gente não falou nada. Foram os 2/3, fazer um voo inteiro. A merda vai cair a qualquer momento. Qualquer coisa, meu Deus. Qualquer turbulência é agora. Ai, que loucura. Ai, que delícia. Roupa velha. Lá vai ele. Roupa velha é confortável. Ah, roupa caralho. Velha é aquela meia que tá com você desde a adolescência, que já tem a forma de todos os seus ossos do pé. Que já é transparente, né? Já é transparente. Mas também você andou com ela descalço, só ela no chão a vida inteira, né? Tá valendo. Às vezes a gente vai na loja e compra uma camiseta, né? Aí bota a camisa, ficou certinha, tu levanta o braço, não tem baby pança, tá tudo tranquilo, né? Aí, mete a porra da camisa na secadora e ela encolhe a blusa que tinha ficado perfeita. É, porque aí você já não pode mais dar tchau, você não pode mais segurar na alça do ônibus. Sua vida fica restrita à altura da cintura. Esse é o mal da máquina de lavar. Tem que ficar puxando a camisa toda hora. Puta, cara, me dá um ódio. Às vezes eu compro a camisa já sabendo que eu vou usar ela uma vez só feliz. E depois que ela for lavar, ela vai ser uma camisa triste. Não. Mas legal, é fica igual falsa pudica, né? Que bota a saia curtinha e fica puxando pra baixo. É a Zagal com a camisa, a falsa pudica. Fica puxando a camisa pra baixo. Por isso não, que a roupa velha é boa. Porque a roupa velha tá largona. Ele, quando ele pega essas camisas, ele faz um alongamento na camisa. Que é inacreditável. Ele bota a camisa até o joelho. O joelhão que chama, joelhão. É, o Jovem Nerd puxa pra frente. Puxa, eu não sei como. Aí depois, pô, a costura tem que ser boa. Tem várias técnicas. Tem um antebraço que você chama ela no, pra frente, depois tem um joelhão que é pra enfeitar o baby pump. Joelhão. Não, tem um prazer, outro prazer, que eu gosto. A Zagal tentando levantar do sofá da senhora Jovem Nerd. Esse não venha falar de mim, não, porque todo mundo é igual naquele sofá. Mentira! Esse entra no meu prazer. Esse sofá agarra as pessoas e ninguém consegue levantar. Sofá é difícil pra parece quem tem um golfinho da tá... Eu também tenho eles não conseguem sair do sofá. Eu ia falar, o Jovem Nerd fica que nem quebrou o sofá, a Agatha falou outro dia. Quebrou não, o sofá. Não quebrei, ele rasgou o tecido um pouco porque aí, ele fica tentando levantar com impulsos. Sabe quando você faz uma abdominal não, assim? É, mas aí o impulso não dá certo, eles voltam. Eles aí voltam. Ficam cinco vezes no mesmo impulso. Fica amarrar a corda na parede e jogar pra gente sair do sofá. Porque é um sofá extra confortável e grande, entendeu? Já não mata borrão no sofá, né? Eu já falei pra eles darem um rolamento e saírem rolando. Ah, porque é beleza mesmo. É boa do rolando, é tudo que tu quer. Olha o prazer. Isso entra no meu prazer. Cara, gordinho fazendo coisa engraçada e macaco pra mim é as coisas que eu mais gosto. Eu gosto, só falta adotar o macaco. Todo mundo preso, vou levar cigarro pra todo mundo da prisão. Ai, que loucura, ai, que delícia. Já sei, outro prazer. Máquina de lavar que lava e seca. Esse é o meu maior prazer. Enorme! Tira a camisa daquela felpudinha que parece uma nuvenzinha. Você tira de dentro da máquina e põe direto no corpo. Não, ela já sai passada. Ela tá quentinha e ainda. E ela amolda, sabe? Ela vai... Vácuo. É o meu maior prazer atualmente dentro de casa. Olha aí o Azaghal. O meu maior prazer dentro de casa é lavar. Tá bom. Eu tenho um prazer. O Azaghal puxar a calça pra cima. Imitar o Faustão? Imitar o Jô Soares. Olha aí, uou! Essa pra todo mundo imaginar. Beijo no gol. Não! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.